carinho teu. Escute esta confissão, o meu coração já te esqueceu. Do dia que me deixaste e abandonaste meu coração, vivi com mais alegria, sem melancolia e sem desilusão. Eu hoje estou embriagado, só e abandonado, só com minha dor. Não posso prosseguir mentindo, ai meu anjo lindo, sou um sofredor. Padeço sem o teu carinho, vivo tão sozinho, só a soluçar. Palavra que sou sincero, desejo e quero sempre te adorar. Palavra que não te quero, nem mais espero um carinho teu. Escuta esta confissão, o meu coração já te esqueceu. O dia que me deixaste e abandonaste meu coração, vivi com mais alegria, sem melancolia e sem desilusão. Eu hoje estou embriagado, só e abandonado, só com minha dor. Não posso prosseguir mentindo, ai meu anjo lindo, sou um sofredor. Padeço sem o teu carinho, vivo tão sozinho, só a soluçar. Palavra que sou sincero, desejo e quero sempre te adorar.